O Dia das Mães está chegando e percebo como a minha mãe faz tudo por mim. Nossa, a minha também. Parece até a personagem daquele filme, Filomena, que faz uma incansável busca pelos Estados Unidos em busca do seu filho. Nunca vi. Parece interessante. Vou colocar na minha lista de filmes para assistir. Aproveita que vai passar na próxima sessão do Cinecom, dia 7, às 7 da noite, e muda o filme para a lista dos assistidos. Com certeza! Vou chamar a minha mãe para ir comigo. Isso! Nos encontramos no gramado das quatro pilastras, mas se chover, nos vemos no Departamento de Engenharia Florestal. Cinecom, cinema e cultura para Viçosa. Realização, Universidade Federal de Viçosa, DCM e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.